DJ Cia. Guerrilheiros, função RHK, Nitro D, DJ Cia. É o clube dos monsters, mulheres no bang, dinheiro de monte, whisky energético, cerveja e champanhe. Hey, skunk na blunt, hey, skunk na blunt, whisky energético, cerveja e champanhe. Hey, skunk na blunt, skunk na blunt. As mina quer dançar, elas quer curtir, equipe gangsta, ó nós de elite. Elas ficam alucinadas quando toca a pegada do malandro, elas gostam. Muitas delas com nós, eu me divirto. Mulheres tocam o rap, é o meu vício. O verde, a praia, o biquíni, o equilíbrio. É nós roubando a cena, grande estilo. É o clube dos monsters, mulheres no bang, dinheiro de monte. Whisky energético e cerveja e champanhe. Hey, skunk na blunt, skunk na blunt, whisky energético e cerveja e champanhe. Hey, skunk na blunt, skunk na blunt. Convoco quem sabe curtir, não vacila. É o rap que faz sacudir as meninas. Deixa que a iluminação faz o clima. É elas que estão no comando, imagina. Vejo daqui, põe da mão pra cima. Meu Deus do céu, pura energia. Tudo por nós, as minas dominam. Eu já tenho a minha e é nós na fita. Vamos DJ, mais fogo na pista. Lamento quem não tá com o nome na lista. Da rua dá pra ouvir o som da batida. É a vida, deixa pra quem não compita. Apavora, contagia, contagia. Na produção as garotas rebola. Todas bem lindonas, bem gatonas produzidas. Que da hora, maravilha, maravilha. Na solteira os malandros encosta. Assim o vale cega a noite toda nesse clima. Vão se divertindo, são muitas toda mão. No fim de semana é opção no feriadão. De segunda a segunda o baile tá lotado. Chegou depois das 11, o combinado é fechado. Todas vão brilhando, a voz vem do microfone. Agita o MC, rap é todo instante. Bebida e fumaça, chapa, rapa na terra da garoa. Balada é lotada. É o clube dos monsters, mulheres no bang, dinheiro de monte. Whisky energético e cerveja e champanhe. Hey, skunk na blunt, skunk na blunt, whisky energético e cerveja e champanhe. Hey, skunk na blunt,